Mais uma vez no ar, Moqueca do Siri. Este é um programa especial para Pernambuco e vamos tocar até cumbia. Presta atenção, use Linux e dê um chute nos bagos da Microsoft. Thank you. mocassino, hei de vencer neste meu caminhar. Tua rinha de cetim, teu colar de marfim, e a comida de casa eu não deixo faltar. A cerveja, o tamborim, aqui vieram me chamar. Pra cantar não preciso insistir, sei que devo ficar. Perdoa o botequim, o problema está em mim. Deixa eu ao menos não trair o luar e sair por aí, encontrar um sorriso que abraça ao me ver no samba chegar. Mas se tu me pede um fim e diz pra nunca mais voltar ao doce bar, não precisa insistir, é melhor eu ficar. Porque o samba nunca cansa nem me espera, sempre transforma teu inferno em primavera e faz florir de alegria o coração. E quem quer ver o sol raiar e o orvalhar, e eu calado logo deito do teu lado pra te fazer ninar. Te beijo a testa, digo boa noite e ponho no bilhete que eu chego já. Mas perdoa o botequim, perdoa o botequim, a calça, o mocassim, hei de vencer neste meu caminhar. Tua rinha de cetim, teu colar de marfim, e a comida de casa eu não deixo faltar. A cerveja, o tamborim, aqui vieram me chamar. Pra cantar não preciso insistir, sei que devo ficar. Perdoa o botequim, o problema está em mim. Deixa eu ao menos não trair o luar e sair por aí, encontrar um sorriso que abraça ao me ver no samba chegar. Mas se tu me pede um fim e diz pra nunca mais voltar ao doce bar, não preciso insistir, é melhor eu ficar. Samba nunca cansa nem me espera, sempre transforma teu inferno em primavera e faz florir e alegria o coração de quem quer ver o sol raiar e o orvalhar. E eu calado logo deito do teu lado pra te fazer ninar. Te beijo a testa, digo boa noite e ponho no bilhete que eu chego já. Te beijo a testa, digo boa noite e ponho no bilhete que eu chego já. Te beijo a testa, digo boa noite e ponho no bilhete, eu chego já. O que eu entendo por ser meu é tudo que eu posso te dar. Mostrar que sou alguém melhor. vocês, Alessandra Leão, que chegou através da querida parceira Janaína Pereira, que acabou por ajudar na construção desse repertório. Tinha uma seca na língua, uma sede que nunca passa. Boca na minha e o rio em mim se alastra. Lembro bem do momento em que parti. Só não sei quantas vezes retornei. Como sempre na hora em que cheguei, me dei conta que errei voltando aqui. As ruínas da casa estão aí. Só paredes em pé, não tem telhado. Falta porta, está tudo escancarado. Mas o ar não se mexe pra passar. Já vi tudo, só falta acreditar que o portão do retorno está trancado. Sabe, já não dá nenhum passo mais além, pois de trás para frente nada vem. O que foi já não é e nem será, e da frente para trás ninguém irá desfazer o que fez, certo ou errado. Vou deixar esse canto abandonado para sempre do jeito como está. Ao relento o chão é torto, canta um grilo escondido e mais ninguém. Vou a dormir nesse abrigo que só tem sede, fome, sujeira, desconforto, pra sonhar que acordei de um sonho morto. No quintal de uma casa onde eu podia não correr contra o tempo enquanto eu via teu sorriso indivindo num balanço. Sem voltar pra você eu não descanso. Minha casa é você, eu já sabia. mais. Também suspiro e fico louco sem querer. Ai, amor, que essa loucura do amor me faz dizer que eu não vivo sem você, que só você me satisfaz, que eu morreria nos teus braços feliz e ouvindo esse teu sai. Ai, amor, ai, meu Deus, que tempo mais frio. Isso com jeito nenhum. E quando eu te faço algum carinho, ai meu bem, e esse suspiro vem bem de dentro de você. Ai amor, e é tão gostoso ver teu corpo estremecer. Ai amor, essa loucura do amor me faz dizer que eu não vivo sem você, que só você me satisfaz, que eu morreria nos teus braços feliz e ouvindo esse teu sai, amor. Fatos sejam fatos naturalmente, sem que sejam forjados para acontecer. Deixar que os olhos vejam os pequenos detalhes lentamente. Deixar que as coisas que lhes circundam estejam sempre inertes, como móveis inofensivos, para lhe servir quando for preciso e nunca lhe causar danos, sejam eles morais, físicos ou psicológicos. Primeiro, nossos agradecimentos a David Webster, Bruno Fontes Dias Coelho e Armando Moreira Filho, que contribuíram para que esse programa sobre Pernambuco fosse possível. Lado A, do Moqueca de Siri, PE. Antônio Nóbrega, Pagão, Dominguinhos, Tico Tico no Fubá, Pouca Chinfra, Perdoa o Botequim, Mombojó, Adelaide, Alessandra Leão, Língua, Siba, Casida, Otto, Pra Ser Só Minha Mulher e Velho Mangaba com Ai Amor. No fundo, Nação Zumbi, na época ainda de Chico Sainz, que versou. Este programa inaugura uma sequência de programas acerca das unidades federais do Brasilzão. O próximo será sobre o Rio de Janeiro, só com composições de Paulo César Pinheiro. E depois, Paraná. Assim seguimos. Você pode ouvir esse programa da 0 a 1 de Barcelona nas quartas-feiras pela Rádio Bronca 104,5, ou, se você não está em Barcelona, pelo radiobronca.info, Bronca com K. Os homens vão dançar e as mulheres vão só olhar. De manhã logo me deixaram.

caída e tá difícil, ó nego. Clareia, clareia, amansa calumbu, junta sacode e sai, é. Cai logo, nego, sossega teu coração. Se vê que vai cair, deita de vez, ó nego. Clareia, clareia, amansa calumbu, junta sacode e sai, é. Cai logo, nego, sossega teu coração. Sereno, a rosa, o céu líquido da lágrima, flora caso queira só fundo, banho, banho, banhar, vai sosseguinho, cura a chance chegada, separa tudo, cada pronta o chão, lá pra depois. Tá falado, tá comprado, fiado na boa, não tem mágoa. Nesse lugar, em outro lugar qualquer, e na canção que vai tocar no rádio, tá falado, tá falado, tá comprado, fiado na boa, não tem mágoa. Tá falado na palavra, tá comprado, fiado na boa, não tem mágoa. Mas pra te falar do que eu sei, é preciso canção. Mas pra te falar do que eu sei, é preciso canção. Tá falado, tá falado, tá comprado, fiado na boa, não tem mágoa. Tá falado, tá falado, tá comprado, fiado na boa, não tem mágoa. Gatinhas não era considerado, só porque eu era magrinho, cara de marginal. Agora que eu estou na mídia, sou um cara legal. Minha vida desde pequeno foi humilhado. Quando eu chegava nas gatinhas não era considerado, só porque eu era magrinho, cara de marginal. Agora que eu estou na mídia, sou um cara legal. Cara legal. Você abusou, abusou de mim, me chamou de feio, que eu não sou legal. Oh, pena de mim, senti essa rejeição, você não tem coração. Você abusou, abusou de mim, me chamou de feio, que eu não sou legal. Oh, pena de mim, senti essa rejeição, você não tem coração. Minha vida desde pequeno fui humilhado. Quando eu chegava nas gatinhas não era considerado, só porque eu era magrinho, cara. cara de marginal. Agora que eu estou na mídia, sou um cara legal. Vai, na vida desde pequeno fui humilhado. Quando eu chegava nas gatinhas não era considerado. Só porque eu era magrinho, cara de marginal. Agora que eu estou na mídia, sou um cara legal. Um cara legal. Bora, galeroso. Toma jeito aí. Gostosa. Eita, olha que pedaço nacional. Que coisa mais bonita, que belo animal. Você está querendo se engraçar. Não é para vender, nem é para comprar. Mas olha que molejo que ela tem. Beleza sem igual e graça tem também. Ela é formosa, eu sei muito bem. Por isso que ela é minha, não divido com ninguém. É meu xodó, é meus amor. Ela me acompanha pelos cantos onde eu vou. E é companhia de qualidade. É de confiança, que tranquilidade, não. Tenha mais vergonha, tenha mais respeito. Calma. Ela não se engraça com qualquer sujeito. Mas com esse molejo, com esse tempero, você não compra nunca, guarda o seu dinheiro. Mas ela é cobiçada em todo esse sertão. Essa véia é minha vida e eu não troco, não. Essa véia é minha vida e eu não troco, não. Essa véia é minha vida, vendo não, senhor. Essa égua eu não vendo, não troco nem dou. Rapaz, você é casado com essa égua? Sou não. Quer dizer que não troca? Troco não. Não vende? Vendo não. Não empresta? Empresto não. Não deixa dar voltinha? Deixa não. Quer dizer que não pode nem encostar num barranco aí? Vê se tá uma por aí, bicho. Quer dizer que com ela não dá pé, não, hein? Já foi. Ô, fidelidade. Depende do seu talento, meu filho. Tá bem. É meu xodó, é meus amor. Ela me acompanha pelos cantos de onde eu vou. É companhia. Então, desse lado B, Moqueca trouxe Izar, com Brincadeira, com Comadre Fulosinha, Desterro, Banda Ed, Queira Não, Los Cebosos Postizos, Os Alquimistas Estão Chegando, Júnior Barreto, um abraço, querido amigo, se vê que vai cair, deita de vez. Orquestra Contemporânea de Olinda, Tá Falado e Academia da Berlinda, Fui Humilhado. No fundo estamos ouvindo Luiz Gonzaga com seu filho. E vamos encerrar com o grande Francisco França, Chico Sainz. Este é o Moqueca de Siri, um programa de rádio livre desde 2006, ocupando o espectro aonde ele está ocioso. Você pode ouvir todos os programas dessa caminhada pelo archive.org. Todo programa é editado em sistema operacional e aplicativo de código aberto. E fica a deixa que no próximo programa, somente parcerias, letras, composições e poesias de Paulo César Pinheiro, do programa temático sobre o Rio de Janeiro, um programa bem específico, com um dos maiores poetas da nossa música. Eu sou Conrad Rose, quem quiser trocar uma ideia, tá aí nas redes sociais, fica à vontade para colar. Fazendo medo ao vaqueiro. Quem te ver sai suspirando, lamentando cada instante, vendo o tempo devorando o teu passado brilhante. Mas rogo a Deus para um dia reinar-te ainda alegria, paz, sossego e harmonia. voltando a felicidade de um sentimental vaqueiro passando no teu terreiro. Solte um aboi de saudade. Só pra lembrar.